agora dá 1-0, com curva à direita, 4-2-1, e controle 208, voo no 62. Voo no 621, cortejo correto, chame para o estacionamento. Vai chamar para o estacionamento, Pedro. Decolar os 3-2, curva à direita. Reporte para o cruzamento 2, está na 735. Decolar à direita e reportar o cruzamento em 735, ele vai ser feito. Pela 094, tem pouso autorizado, pista. Pela 0019 graus, 149. E pouso, gol 1094. Por gentileza. 1184, autorizado o táxi via Índia no ponto de espera da 10, chamador Salvador, 11895, PNH 1017. Seja táxi, ponto 10, 10895, voo 1184. Aguarde um momento para iniciar o pushback. Lima Alfa Romeo na escuta do solo? Lima Alfa Romeo, esteja o teu totalizador no pátio 1, aí na sua posição onde o senhor está passando. Está autorizado o táxi via pátio 1 em Índia, no ponto de espera da 10, chamitou em Salvador, 11895, PNH 1017. Valeu, mantém o pistão 0194. Bola 094 no solo, 24, livre à direita, 1211. Direito, 211, gol 094. Três procedas. Passou o farol de Capuã, está voando corredores. No momento, está voando corredor até, após prossegue com o corredor Bonfim e Interlagos, que retorna para Salvador. Qual a altitude? Viu, segue o momento. Gente, um no meu pé. Na sua posição 10 horas 12 milhas, o helicóptero Hotel Juliette Serra irá a 1 mil pés prosseguir no mesmo segmento com o pouso previsto para Salvador pela 17. Afirmativo, teria condições de bater 500 pés? Tchau, Léo Patango, chame autocoordenação 2345, por favor. Tá presente, pode ser com ele, então. Controle, seu férias, 73. Tchau, 10, visão com balizador a partir do 8, voo 1094. Azul 4451, autorizado por Chiacenar, chame táxi. Forte no farol da barra. Vai derrubar 4 pés e a porta do farol da barra, força aérea, 73. Azul 2772, controle. 772, chame Recife na frequência 1251. Terra, atenção, tráfego de Charlie 208, 700 pés, é um caravan da Força Aérea, mantendo a linha do litoral para o farol da Barra, passa agora as proximidades da Rio Vermelha. Alfa Romeo, Lima Alfa Romeo, controle. Controle, muito bom dia, o gol 1184, passa 2500. Azul 2719, descida autorizada até o 060, via chegada a Bonfim. 060, via chegada a Bonfim. 1184, suba e mantenha nível de voo 370. Vigilância via saída Puca. É, subindo 1184. Série 2733 já visual com helicóptero nas proximidades da... da Cidade Baixa, no comércio? 1184. Quando possível, vou na pro do Romeo Fox 018. Ok, Romeo Fox 018 agora. Pra quem é o controle 208, Romeo? Diga, gol no 621. No estacionamento do meia. Gol no 621, autorizando o push acionar o táxi. Para o 621. Mantenha o perfil da chegada do S-Via número 2 no sequenciamento, são 3740. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, prossiga. Tá na vertical de buraquinho, cruzando 800 para 1000, é com... É, solicita a proa direta de Feira de Santana. Autorizado direto de Feira de Santana, mantendo-se visual, Lima, Alfa Romeo. Feira de Santana e acender a 1500 pés. Espera da 10, chame 2 Salvador, 11895, QNH 1017. 1017, autorizado o táxi de Índia, chama 2118, decimal 9. Reporte no Bonfim. Controle, o Lima Alfa Romeo está autorizado a acender a 1500? Autorizado, Lima Alfa Romeo. Yes. Controle, Lima Alfa Romeo, está autorizado a acender a 1500? Acha minha torre de controle no 9 decimal 9. Salvador, de POB, 4 horas e 10 de autonomia, alterna com B. Gol no 621, autorizado táxi via Batiuno e Índia no ponto de espera da 10, Torre Salvador 11895, QNH 10017. 1097, de táxi até a ponte espera 210, 14, 18, 95, gol, 162, João. Salvador, gol no 648, informação Juliette, posição número 3, autorização Mateo. Gol no 648, aguarde um instante para a cota de serão número 2. Volte na escuta. O GNM 140, cópia. Bom dia, eu aqui 4451 na ponte espera da 1-0, pronto. 4451, autorizado, alinhar e decolar. Disco no 0, vento 1 no 49. Autorizado, alinhar e decolar no 0, azul 4451. E reporte quando tiver retorno. Espero. Qual é a previsão de permanência no setor? Transição Aracaju, a primeira curva à esquerda, pista 1 a 0, acione 5426, controle Salvador 1208. Autorizado Maceió, nível 350, Jotel Zulu 17, decolando na 10, primeira curva à esquerda, na pista Transição Aracaju, transponder 5426 e controle 1208080, GNM 1140. O GNM 140, gotejou correto, chame puxa e acionamento. Sim. Gol no 648, cópia. Cópia no 648. Gol no 648, autorizado Maceió, conforme a rota do plano. Nível 350 aprovado. Saída Puca, transição Aracaju, a primeira curva à esquerda, pista 1 a 0. Acione 5433, controle Salvador 1208. 350 autorizado, rota do de voo, saída Puca, transição Caju, decola curva esquerda, decola na pista 1-0, 5433 é o transponder, controle saída 1208. Gol no 648, que seja correto, você me puxa acionamento. Tamo lá. Nossa. Não entendi a matrícula da aeronave. 1-2-7-1-9. E aliás, eu atuei pista 1-0, é o previsto. Gol no 739, descida até o 060 via chegada Mari. 060 Mari, gol no 439. 1184, chame Recife em 1-2685. Sim, te aguarde para a cópia. 1-8-4, chame Recife, 1-2-6-8-5. Recife 1-2-6-8-5, boa. Força era 2-7-3-3, pra tudo. Torinho de Juliette, prossiga. Torinho no 8-8-9-5. Torinho de Juliette. Cade 200, não as duas, aí mantenha 4 mil pés, ajuste do altímetro 1-0-1-7. 2009 para 4 mil pés. O GNM 140, autorizado por Chechaná, chame para o táxi, esteja atento ao autorizador na posição 8. Senha 320, vigilância. 320, vigilância, 4451. Suas intenções, 2733. Controle Salvador, Lima, Alfa Romeo. Prossiga. Autoriza sobre voo de Madre de Deus a partir da presente. F33, prossegue sinal da 17, reporte no caso. Vai prosseguir o sinal da 17, vai colocar na viagem aqui dentro do seu. 621, livre decolagem 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9. Livre decolagem 1-0, 621. Sete no lado, controle. Seguido, 8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 1648, autorizado por Chiesa Nascia Mitaque. Autorizado Chiesa Mitaque. Para ingressar na perna do vento, ok? Final 17, aguarda Serra do Sol no Jorge, vai ser 3. Romeu Fox Lima, confirme o nível solicitado. Tente, aguarde um instante para a cópia. Número 21, Degolos 38, controle 1208. 208, número 21. Salvador, bom dia, no 621, decola da El, Leda, Motiva na sua escuta. No 621, no contato radar, suba e mantém nível de voo 360 via saída da El. 360 via saída da El, o gol no 621, solicita a proa de Leda, se possível. Mantém o perfil, sobe via 1, 621. Tá vivendo, né, 2-1? Vai atingir 4.000 pés, 3.740. 3.740, reautorizado, 3.000 pés, ajuste do altímetro, não 0 no 7. 3.000 pés, não 0 no 7, 3.740. Azul, 2.719. Reduz a velocidade para 1.50 nós, para interceptar o localizador, esquerda, proa 1.40, livre ele. 1.40, reduzido para a aproximação a 1.70. 3.740, reduz a velocidade para 1.70 nós, 1.017, desde que mantenha 3.000 pés. Retração para interceptar a final do procedimento LS, esquerda, proa 050, nesta proa intercepta o localizador. Proa 050, intercepta o localizador, 3.740. Acionamento a critério, chama táxi. É 1.40 para o ataque, sobre 1.44, 1h50 de autonomia, terra restrita. O CNM 1.40, confirme novamente o PLV e autonomia. 1.44, 1h50. Sim, seu CNM 1.40 autorizado o táxi. Agora só um instante para iniciar o táxi, seu CNM 1.40. Guarda. 2719, chame a torre de controle 1.98.95. 2425, até mais tarde. É 2733. 621. 6.000, estão no zero. 2719, bom dia, continue a aproximação, aguarda a nossa autorização de pouso, informo um Charlie 208 com carvana curtíssima da 1.0. 10, 7, 9, Azul 4451, dá presente, voo pro base. Ok, Azul 4451, dá presente, voa. Ó, pro base? Cuba. Matar o uniforme Bravo Alfa Victor. Ok, pro base. Cal 1.500 pés, sai no corredor Axé, restrita a 1.000 pés até liberação do controle. Pista 1.07, acione 0.131 e o controle Salvador 1.208. Cruzando nível de voo 1.50 em ascensão ao 3.20, aeronave com velocidade inferior à sua, Embraer 1.90 da Azul. No 621, mantém o perfil, ascensão autorizada até o 300 restrito. 300, então, 621. De 02 a bordo, o cotejamento foi correto para o acionamento e táxi, chame 2 Salvador, 1.18.95. a intenção do local de pouso, onde eu acho que é bravo? Afirmo, Vitor Índia Juliette, está autorizado Vera Cruz, 1.010, sai no corredor Axé, pista 107, restrito a 1.010 até a liberação do controle. Acione 0160, controle Salvador 1208. 7-0, chama a torre de controle 1-1-8, decimal 95. 2-1-9-5, 3-7-4-0. Voo 9-7-3-9, mantenha 2 de meu pés, acusando o localizador, Livia LS. 7-2-1000, chama o nome LS, voo 9-7-3-9. Chegou no 6-4-8, estou no meio de 1h55, de AV-180, alterna Recife. Gol no 648, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, chame 2 Salvador, 1118, decimal 95, QNH 10, 1-7. 1-0-1-7, na Índia, 395, bom dia. Olá, chama pronto pro táxi. Transcrito se livre até a intersecção, reporte para ingresso. Oh, 2719 no solo 44, livre à direita, 1211. Sendo intersecção, 2719. Confira por gentileza, aeronave de solicitação controle azul. Foxtrot Lima? Gente, eu vou pedir que o seu taxi até a interseção para que eu possa ter contato visual com o seu helicóptero para autorizar essa decolagem, ok? Ah, informa o Airbus da Tana curtíssima na aproximação da 1-0, mantenha-se em baixa altura. Salvador, muito bom. E outra, 3740. 13-9. Boa tarde, o Azul 2719. Azul 2719, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até a posição 03, Pátio 1. Alfa Juliette, posição 03, com o Azul 2719. Graças ao Salvador, bom dia, Federal 975, informação Juliette. Federal 9975, bom dia. Está autorizado o Guarulhos, conforme a rota do plano. Nível 360 aprovado. Saída da EL, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5441 e o controle Salvador 1201. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 10, curva à direita da EL, Leda Motiva, 5441, transponder, 208, controle Federal 995. Federal 9975, cortejou correto, chame e puxe o acionamento. Bora. Ponto 18, decimal 95. Lima, decolagem autorizada, vento uma centena no 49. A decena, onde eu vou fazer? Efetua a notificação de voo para Salvador? É uma hora de voo para a cidade. Ok, excelente. Reporte passando Interlagos. Charlie Alfa Tango não efetuou o pouso na praia do Porto. A 3740, livre à direita, 211. 211, Jonathan, 3740. Vitor Índia Juliette, informa o helicóptero que decolou agora, prosseguindo no corredor Axé. Fique ciente ao mesmo, tem livre decolagem, vento 110 graus, 1159, Vitor Índia Juliette. Papa Romeu Alfa Romeo Foxtrot Lima, trote código para... Bom, mantém o código 0213, segue para Barra Grande, reporte a 20 milhas, Romeu Foxtrot Lima. Afirmativo, meu comandante. Reportará na 20, Romeu Foxtrot Lima. Gan 3740, bom dia, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. 4-8, tem livre decolagem no 0, vento 9, 0 graus, no 5 lados. Livre decolagem no 0, número 4-8. Vitor Índia Juliette decolou agora aos 4-8, controle no 208. 208, você tem livre. Torre, estou mandando o sinal 1140, ponto de espera da 1-0, pronto. 1-140, mantenha ponto de espera, aguarde. Entendo. Victor, Índia Juliette, 1-6, reporte no farol da barra. 1-6, reporte no farol, muito obrigado. Controle, gol 1-7-3-9, estabilizado, X-Ray 1-0. Esqueci aí, mantenha no 7. 4-8, decolou 49, controle no 2-0, dízimo 8. 0-0, tchau. 739, chame a torre de controle no 1-8, dízimo 9-5. 2-0, 5-1. Salvador, muito bom dia, agora no 648, decolou 1300. Boa, no 648, contato radar, tudo mantendo nível de voo 350, vigilância. 350 na Tapuca. Autorizado, pista no 0, vento 110 graus, no 39. Eu depois no 0, vou no 739. Alfa Tango, trote o código, versão 0432. 432, tá. Alerta, Alfa Tango, não recebo sua indicação de altimetria. Confirme a altitude que mantém. Está acionado agora 0472, modo Charlie. Está mantendo 707, Charlie. Está agora ingressando em Interlagos. 0432. 0432, ingressando em Interlagos. Reporte visual com aeródromo. Vai reportar visual com aeródromo, Charlie Alfa Tango. Vitor Índia Juliette, controle. Controle Juliette, prossiga. Sim. 500 pés no... através do... de Amaralina. Observe o mesmo. Juliette, Vitor Índia Juliette, não visual contrato. Gan 3740, já foi informado a infraero, eles estão enviando para o balizador. O November Oscar Whisky atenta a esteira de turbulência, o vento na 17, 110 graus, 13,9, tem decolagem autorizada. Do Ceasa, já tá com visual com o campo, cara. Confirma as suas intenções, é prosseguir para pouso, direto 7-4? Afirmo. Gente, prossegue para o final da 1-7, aposte na curta final. Vai prosseguir para a curta final da 1-7, será que tá? É 1-4-0 ali, mantenho no 0. Ali, mantenho no 0, né, meu 1-4-0. No solo, aos 5-2, livre direita, 1-2-1-1. Direita 2-1-1, boa, 7-9. Direita 3-3-0 para 4-3-3-0. decolar 52, controle 1208. Chamar controle 1208, 90 graus com isso. Voo 1739, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 09, no portão 8, observe o balizador. Alfa Juliette para o portão 9, o voo 1739. Afirmo, no portão 8 você observe o balizador devido a obras no pátio. 739, sim. No, através do 8, observar o balizador. Autocoordenação 2345 para Barra Grande. Vai manter-se pelo litoral ou seguirá direto? 7. Controle 90 graus com isso, que decolado da 197 no corredor Axé. Papa Romeu, November Oscar Whisky, decolado da 197 no corredor Axé. November Oscar Whisky, meu pés, corredor Axé, reporte no farol da Barra. Qual a sua intenção? Reportar no farol da Barra, November Oscar Whisky, intenção de voo é, Vera Cruz, sobrevoo em Vera Cruz, November Oscar Whisky. Quente. Pro controle no 208. 208, cenário 1440. Que base? Contato visual, tempo autorizado 4-4, vento. 1-1-0 graus, 1-4-9. Autorizado, mata, Célia Fadão. 0, via saída PUC em Assunção, nível de voo 350. Via da presença, vamos da presença, né, 1-4-0. Alô, Salvador, o voo 1-0-9-4, autorização Fortaleza. Voo 1-0-9-4, aguarde um momento para cópia. Coordenação 1-2-3-4-5 para seu pouso em Vera Cruz. Eu tô indo a Juliette. É 3198, desse mantenha 2000 pés, livre LS, acusando ao localizador. Desde 1-0-9-4. 1-0-9-4, autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano. Nível 370 autorizado. Saída Momo, transição Froti. A primeira curva à esquerda, pista 1-0. Acione 5447, controle Salvador 1-208. Autorizado Fortaleza, conforme o plano 370. Saída Momo, transição Froti, decola da 1-0 com curva à esquerda. O transponder 5447 e o controle 1-208. Voo 1-0-9-4. O 1-0-9-4, cotejou correto, chame para o puxa trânsito. Federal. Federal 9975, autorizado puxa e acionar, chame para o táxi. Autorizada até 2000 pés, Olimpo 08. Depois 08, tráfego visual à direita, 2 horas, 5 milhas rumo oeste no corredor Axé 1 no meu pés, não interferirá na sua descida. Olímpio 08, tráfego adicional, 12 horas, 10 milhas. Aeronave é um R2320 da TAM, próximo a interceptar o localizador a 2.000 pés. Torre de controle ano noite, estimou 9. 1-1-8, decimal 9-5. Bom dia, 3390, tem pouso autorizado, pista 0, vento 1-0 graus, 049. 08, direita para 0, 2-0. Direita 0-2-0, 08. Autorizado Galeão, conforme a rota do plano, nível 340 autorizado. Saída Tael, Leda e Irume, na primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5453, controle Salvador 1208. Portanto, 3-1-1, autorizado o aeroporto do Galeão, nível 340, via rota do plano de mundo. Saída Tael, Leda, direto Irume, curva à direita, pode ser clara, 1-0. 4 por 3, 1-0-0-8, controle está na posição 0, chamada para o Brasil. 3-1-9-1, contexto correto, chame-se. 7-0-9-7-5, são 2 a bordo, 3 horas e 25, alterando o avião. 7-0-9-7-5, copiado 02 a bordo, autorizado táxi via parte 1 e Índia, ponto de espera da 1-0, torre Salvador 1-1-8-9-5, quem negar 1-0-9-7. Taxi para o posto 0 da 1-0, via Batu Índia, no ponto 0 das maturas 295, 0-2-1-0-9-7, não, não, não, mas ele bota baixo. Igualmente. Paulo Salvador, da América 229. América 229, por assim. América 229, na posição 11 do pátio 1 para reboque, até a posição 01 do pátio 3. Olimpo 08, está presente, estamos desativando a área Netuno. Sente 08. Olimpo 08 completa a final, 2 milhas para Simbra, torre 18, decimal 95. Posta final, 2-2-9-5-1-0-8. 1-0-9-4, tem um estimado para pedir o push? Aproximadamente 5 minutos. Gente, América 229 está autorizado o reboque da posição 11 até a posição 01 no pátio 3. Observe o balizador aí no próxima posição 8. Autorizado o reboque, atento ao balizador na posição 08, América 229. Torre Salvador, bom dia, será uma 9-7-5, posso esperar não. 3198 no solo 02, livre à direita no 211. Direita 213, meu parecer. 9975, mantenha o ponto de espera e aguarde. 2 Salvador, Olimpo 08, final, sem baixar travado. Olimpo 08, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. 08, continua a aproximação, aguarda a autorização. 31198, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte na Juliette. Autorizado táxi via Alfa, reporte na Juliette. Pouso autorizado, piscina 0, vento uma centena, 15 nós. Autorizado, pouso Olimpo. América 229, som. Eu tenho condições de fazer inicialmente o reboque até o portão 08, deixando livre o 07 para ingresso do TAM? Ativo, até a... Através de portão? Até através do portão 8. Era na navegação que pousou agora, está prosseguindo para o 07. Ok, entendi. América 229 até através do 08. Gente, obrigado. Portão 3198, reautorizado, portão 07, bate 1. Ok, já está portão 07, 3198. Zero no solo, 05, livre à direita, prossegue via Alfa, me chama na Delta para o cruzamento. Decolagem pista 1-0, vento uma centena no 4-9. Salvador, é América 229, no traseiro do 08, para prosseguir no reboque da posição 01 do Pátio 3. Gente, agora está autorizado até o Pátio 3. América 229, autorizado até o Pátio 3, posição 01. Entendeu, tipo, América 229. Tudo, 9975, bom dia. Integrada 905, contato radar do colágio, subavia CDDE para nível 360. CDDE 360, após 2000, posso tomar na prateleira? Seja do prateleira, Integrada 905. Nada a fazer. 191, aguarde para iniciar o pushback. Guardando 39. O tanto 191 vai aguardar apenas o América que está fazendo reboque para o PAT 3. Assim que a aeronave passar sua retaguarda, está autorizado o pushback acionar a chamitaque. Tá, então, coordena com o pessoal de campo aqui. Assim que passar esse 391, chamou para o PAT. Afim. Alô, Azul 2719. 2719, prosseguindo. Autorização para o vídeo para Guarulhos. Azul 2719, está autorizado Guarulhos, conforme a rota do plano, nível 340 aprovado. Saída da El, Leda Motiva, primeira curva à direita, pista 190. Acione 5455, controle Salvador 1208. Qual saída, Jael? Jael Leda Motiva. Autorizado nível 340, recordão 90, curva direita, Jael Leda Motiva. Estação 5455, controle 1208, Azul 2719. Azul 2719, cotejou correto, chame para o posicionamento. Na 900, essa é a identificação, eu sou chegada na área para a linha 050, justo na 016. Sentar patrão? Chama na 900, mata a sua chegada. Solicita pushback e acionamento. Gol 1094, autorizado o push e acionar. Observe o balizador no portão 08. Chame tá. Autorizado, Gol 1094, em coordenação com o balizador. 1894, sem identificação, eu só vi chegar da mar para nível 060, ajuste na 06. Para 060, na realidade é Juliette, como é que é? Bom, 94, quanto ele tem? Liberar 9975, chame sempre Recife, na frequência 125, decima 1, alterna 133, decima 95. 5150, não recebi o tráfego no radar. Não recebi o tráfego no radar, esse nome é 200. Terra de rebote. Gente, América 229, bom dia. Bom dia. Alerta Bravo, Frequência Livre. Decolagem autorizada, pista 10, vento 190 graus, 14. Bom dia, está autorizada a decolagem da 10, 130, 90. Bono 094, pronto para o táxi, tem 184 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Teresina. Está autorizado o táxi via Bate 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chame Torre Salvador 1, 18.95, QNH 10 no meio, voo 1094. Bate 1 no Índia, ponto de espera, Torre 1895, 10 no meio, voo 1094. Decolou agora às 1-7, controle no 208, bom voo. 208, só informa que tem um princípio de incêndio no alinhamento da pista, mas está em baixa altura ainda. Muito obrigada pela informação. Controle, só mandou 3191, decolou da nossa escuta da Elleda. Tá 3410, contato radar Nicolau, junto da vista da área para o nível 340. 340, tá 3191. Quanto é a possibilidade de voar, Lila? É 3191 ou 340, Lila? Sim, deixa eu autorizar. Tá 302, isso é a minha indicação, meu senhor vai chegar a mar para nível 070, a gente chama 0 na meia. Acionamento 200, você para 2 metros, autorizado o sinal de procedimento LS, o que foi pista na 0, retorno estabilizado, forma ajuste na 0 na meia. Livre decolagem pista 101094. Aí o 402, ainda tive o número 3 na designação. Toma 864, já espero nível 050. Aí o 402, já espero nível 060. Decolou 201, controle 1208. 208, bom dia. Controle, bom dia, voo na 094, passando 1200 na MOMO. Voo é na 094, contato radar do colégio, isso da via da MOMO para nível 370. Via MOMO nível 370, gol 1094. Salvador, vem na proa do VR de Salvador. Mantendo nível 100. É, por gentileza, só precisa dessa saída agora nessa curva. É, a gente fica muito longe ainda da Praia do Forte.